Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos falar com o responsável pelo grupo de jovens da Paróquia de Ceia, Sra. Arquiteta Maria da Paz. Abordaremos assuntos importantes relacionados com a formação dos adolescentes. Sra. Arquiteta, bom dia e agradeço por ter aceito mais este convite. Muito bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos continuar uma conversa que iniciámos há uma semana e queria começar por lhe perguntar, em relação ao grupo de jovens, o seguinte: de que assuntos normalmente e que temas é que costumam tratar lá nessas reuniões? Os temas são bastante variados, ou foram variados ao longo do ano que decorreu, do ano transato. Foi um primeiro ano. É claro que se colocou também de forma aberta aos jovens que temas é que eles gostariam que fossem tratados. E fez-se a experiência de tratar alguns temas já muito batidos, já muito usualmente abordados por eles, quer no contexto escolar, quer até no âmbito da própria catequese. E sejam eles a paz, a amizade, a bondade, enfim, quer outros mais ligados à droga, à toxicodependência, ao sexo. Portanto, não há temas tabu à partida, mas senti que eles tinham já ideias feitas em relação a esses temas. Alguns preconceitos, portanto, não preconceitos de falar sobre eles, mas já tinham as ideias feitas, que não eram bem deles, eram ideias feitas já de um contexto social, daquilo que se lia, daquilo tudo que se ouvia, até de um excesso de informação sobre estes temas. Eles tinham adotado algumas das ideias que existiam e que eram mais comumente aceitas sobre os temas. E, portanto, acabava por não ser muito produtivo para abordarmos estes temas já muito anteriormente utilizados noutros contextos, porque eles acabavam por não expressar a sua própria opinião, não se libertavam daquelas ideias, nem daquilo que já tinham repetido inúmeras vezes noutros contextos. Acabámos por depois fazer, escolher algumas das assuntos como, sei lá, concórdia, compaixão, a ilusão, o sonho, o sacrifício, um pouco mais difíceis, sejam temas um pouco mais, que à partida seriam pesados, desmontá-los, e no processo de desmontar dessas novas, sei lá, imagino, sobre o céu, sobre talvez um pouco mais, que poderiam ser interpretados como mais até esotéricos em alguns momentos, mas que permitiriam para eles ir mais longe na sua descoberta pessoal. Eles permitir-lhes-ia falar sobre outros temas banais do dia-a-dia, através desses assuntos mais, enfim, de âmbito mais lato, onde caberia um pouco de tudo, e chegar a uma percepção mais clara daquilo que eles são e da opinião efetiva que eles tinham sobre os assuntos. Os outros temas que a partir seriam mais fáceis e mais apelativos, eles já os tinham perfeitamente modelados na cabeça e não estavam a fazer uma verdadeira partilha espontânea e descontraída. Eram temas que já estavam muito, muito trabalhados e foram trabalhados ao longo da sua vida como estudantes. E bem, alguns deles, claro, e eram valores que também estavam perfeitamente cimentados, mas não lhe permitiria fazer esta abordagem do cotidiano e esta libertação através de um determinado assunto. O tema é um dos aspectos. O tema pode ser uma entrevista que foi dada, um artigo de notícia, uma passagem do Evangelho, uma parábola mais apelativa que se leia e a partir dela se consiga estabelecer uma relação com a vivência diária. Portanto, o ouvir a palavra do Senhor é uma forma. Muitas vezes chega-se depois à palavra do Senhor. Portanto, parte-se do tema e chega-se à palavra, e outras vezes faz-se o processo inverso, parte-se da palavra e evolui-se para uma descoberta da realidade em função à luz daquela palavra e de alguns valores que são aí expressos. Portanto, o processo nunca é nunca é num só sentido. Portanto, mas tem bastante grau de variabilidade. Queria talvez dizer aqui uma coisa muito importante, que é, os jovens têm muitas expectativas em relação ao que se vai abordar. E, portanto, gerir essas expectativas é bastante difícil. E tem que haver aqui um fator de surpresa implícito nas sessões. Tem que ser surpreendente, porque se não for surpreendente, eles não aderem. E não lhe vai permitir fazer essa conversa fluida entre eles e esse processo comunicacional. A senhora arquiteta falou numa passagem do Evangelho e ocorre-me dizer o seguinte: no próximo ano vamos ter um sínodo dos bispos em Roma sobre a nova evangelização, e alineamento para esse sínodo, que está feito, está à disposição, está na internet para quem quiser consultar. Um dos pontos, de facto, tem a ver também com os jovens, e fala exatamente também nesse ponto que acabou de referir. Portanto, diz algo parecido com isto: devemos ajudar os jovens a ganhar familiaridade com a Sagrada Escritura. Portanto, realmente a Bíblia também faz parte dessa formação dos jovens, não é? Eles tiveram durante 10 anos de catequese esse processo de aprendizagem, a importância da palavra de Deus nas suas vidas. O que muitas vezes se sente no grupo de jovens é que não interiorizaram. Uhum. Portanto, é um processo externo. É um processo externo cheio de boas intenções da parte deles, da parte de quem fez esse processo catequético. Mas o facto é que não há uma interiorização. E se não há uma interiorização, não passa para a prática. E cada jovem tem o seu processo de interiorizar a palavra de Deus. E, portanto, tem que ser libertadora. Eles têm que se libertar um pouco, têm que ter aberto o seu coração, não é? E se não tiver o seu coração aberto para a palavra de Deus, apenas fica nos seus ouvidos, portanto eles ouvem-na, sem dúvida, ouvem-na repetidas vezes ao longo da sua, nem que seja na missa dominical, mas ela não passou, não foi, é um processo de percepção, não ocorreu na cabeça deles, e portanto eles não sentem a obrigação. Funciona como um referencial moral, mas não a sentem como uma obrigação de a pôr em prática, porque não fizeram essa própria... Ela não vive no seu coração. E, portanto, é difícil... E a culpa não é de todo dos jovens, a culpa é de todos nós que não fomos capazes de lhe criar essa disposição, de lhe passar com o suficiente empenho, acho eu, e de forma intensa, que eles sintam essa intenção. Portanto, de todo, não acho que seja culpa dos jovens, é de nós todos, educadores, que não fomos capazes de ir mais longe e, durante todos aqueles anos, ser capaz de passar essa mensagem de uma forma diferente. Eu acho que temos todos essa responsabilidade. Sem dúvida, a sociedade está mal, exatamente, não é por culpa deles, é por culpa dos que vieram antes deles. Agora, também é verdade, e eu tenho esta percepção na catequese, é muito difícil, porque eles esquecem-se. Eles, ao fim de 10 minutos, eles desligam. Eu sou capaz de lhe falar de um assunto, mas se lhe falar na próxima semana, ou daqui por 15 dias, do assunto que eu falei, eles esqueceram-se completamente. Portanto, isto não é fácil, porque, portanto, eles desligam, portanto, mudam, sei lá, eles estão a ver um filme, o que é que acontece, o que é que eles fazem? Eles começaram a ver um filme, mas já se cansaram, quer dizer, e eles estão habituados, carregam num botão e aparece-lhe outros. Portanto, não há dúvida nenhuma que não é, isto é a ideia que eu tenho, não é muito fácil. Não é muito fácil, portanto, eles interiorizarem, porque se eles esquecem com aquela facilidade, então não vão mesmo interiorizar, não sei, mas eventualmente posso estar errado. Mantê-los motivados é o objetivo, não é? E, portanto, mantê-los motivados nem sempre é fácil, eu admito que não. E eles alternam, normalmente os jovens, esta faixa etária, alterna de assunto com uma velocidade inacreditável. E todos nós temos que ser capazes de os acompanhar a esse ritmo. E às vezes não somos capazes. mas temos que perceber que esse é o ritmo deles, é o ritmo da alternância de assuntos. Agora, eles interiorizam aquilo que é importante para eles. E se eles esqueceram, se puseram de lado, é porque não foi considerado importante. Seja mais consciente ou menos conscientemente da parte deles fazerem isso. Eles guardam aquilo que para eles é importante, como nós todos guardamos um pouco aquilo que é importante na nossa memória, que é importante. Temos é que lhe atribuir importância no momento da passagem da informação, da passagem do conhecimento. Temos é que, naquele momento é que cada pessoa, ao receber essa mensagem, tem que lhe atribuir importância. Porque se lhe atribuir importância, vai guardá-lo, quer no coração, quer na mente, de forma cuidada. Se não lhe atribuir importância, se for mais uma conversa que se diz, for qualquer coisa de muito externo, acaba por não o guardar em lado nenhum, nem na cabeça, em termos de memória, nem no coração, para depois poder atuar em função disso. E tem que haver, para mim o que foi determinante neste último ano foi descobrir que tinha que ser capaz de gerir, por um lado, as expectativas deles, que tinham, que são também às vezes muito elevadas em relação às coisas. Também não podia baixar muito a fasquia, porque eles depois não se interessariam, e mantê-los naquele patamar de interesse para que na sessão seguinte quisessem voltar a partilhar e voltar outra vez a manter esse interesse. E nem sempre é fácil, eu admito que nem sempre é fácil. Também não tem que subir eternamente a fasquia, mas tem que se manter um nível que eles sejam capazes de, enfim, se rever nesses valores e sentir na palavra de Deus, não às vezes ouvi-la com enfado, porque já ouviram repetidas vezes, nos contextos familiares, na igreja, em vários momentos, mas nunca a entenderam, nem nunca lhe atribuíram o valor que ela tem, efetivamente tem. E também nunca perceberam de que forma é que a podem pôr na prática no seu dia-a-dia. Não foram capazes ainda de fazer esse elo de ligação para o seu cotidiano. E, portanto, não o fazendo, é uma palavra que pode ser interessante na altura, pode ser ouvida com interesse, com respeito pela palavra, mas não a passaram para... não é deles, não a sentem como deles. E se não a sentem como deles, dificilmente a vão pôr em prática no dia-a-dia. Eu tenho tido a preocupação de assistir a várias conferências sobre a educação de adolescentes, até para que isso me possa ajudar na catequese. E pronto, e tenho ouvido os conferencistas, e uma das coisas, e tenho aqui várias coisas que, se o tempo permitir, poderei dizer acerca do que tenho ouvido. E uma das coisas que ouvi numa das conferências a que fui é que aos 15 anos tudo é bom e tudo é mau. Eles têm a mania da perseguição e de que ninguém lhes liga. São inseguros e, por isso, por serem inseguros, tornam-se influenciáveis mais pelos amigos do que propriamente pela família. Não sei, nota isto ou não? Noto claramente, e é normal que assim seja. Se nós estamos a achar que substituímos, que a família tem o seu lugar nesta fase da vida deles, mas é o seu lugar de família, não é o lugar de topo, efetivamente, nesta fase da vida deles. E mais vale a família entender isso como um dado adquirido do que lutar contra isso. Não vale a pena. Esta é a fase do grupo, dos amigos, da importância dos amigos. E se a família atribuir também um lugar de destaque aos amigos dos filhos, eu acho que é um bom contributo para eles também, ou seja, a família deles também ganhar um outro espaço, um espaço maior. É esta, perceber onde se conjuga o espaço da família e o espaço dos amigos, e têm que atribuir valor uns aos outros. Portanto, se o grupo de amigos não atribui valor à família, estamos mal, e se a família não atribui o lugar de destaque que tem o grupo neste momento e os amigos deles neste momento, também estamos mal, porque este respeito pelo espaço, e depois têm espaços próprios, e eles são um bocadinho, são ambivalentes, é uma idade de ambivalência, está-se no céu como se está cá embaixo, está-se muito feliz como se está numa tristeza profunda, é o dramatismo, é o lugar ao drama, e portanto faz parte, mas isto é o normal do seu estado emocional, e aprender a gerir esse estado emocional e a assumir as suas próprias emoções é muito bom É muito bom, melhor ainda do que as camuflar numa aparente tranquilidade. Não é normal que um jovem nesta idade seja tranquilo. É normal que o jovem oscile entre estados emocionais diferentes e antagónicos, às vezes, no próprio dia, na própria hora, no próprio momento. E isso faz parte. Claro que os jovens têm personalidades, todos eles, diferentes, não é? E têm formas de o revelar. Mas essa alternância emocional é o que os torna tão, tão interessantes e tão disponíveis para olhar o mundo com outros olhos. É essa alternância emocional, não é uma linha contínua, antes pelo contrário. Agora, temos que entender que ela é assim, e nessa época tem que aprender a geri-la. Aquilo que eles podem fazer não é sufocar as suas emoções, é aprender a gerir com equilíbrio essas emoções. E vão, cada um vai aprendendo a gerir. Não é tapá-las e querer que eles estejam sossegados, quietos, enfim, que estejam ali disponíveis e tenham um comportamento que mais tarde alguns adultos poderão vir a ter, outros não. Mas não é, essa não é a idade. É a idade da irreverência, ainda bem que assim é. E se as cordas que me prendem deselação, e um abraço da eternidade para nunca mais, e o céu despe a minha cor, eu paro, odeio o amor, e as histórias que vestem o segundo em que tu cais, porque eu só quis que tu quisesses acordar. O que eu fiz foi para que tivesses o lugar. E se as rotas que se cruzam se apagam com com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a responsável pelo grupo de jovens da Paróquia de Ceia, Sra. Arquiteta Maria da Paz. Vamos continuar a falar, portanto, destes assuntos relacionados com os jovens e com a sua formação. A Sra. Arquiteta falou, pois, da família. A família também dá a impressão que se sente um pouco perdida, umas vezes porque tem problemas também, e hoje, como nunca, não é? Os casais, infelizmente, separam-se a torto e a direito, e isso tem influência, porque depois, onde faltar um, não há dúvida que a educação por um não é a mesma coisa do que por dois. E é imprescindível que sejam os dois. Por outro lado, não sei, também se calhar noutros casos demitem-se. O que é que pensa acerca deste caso e até do próprio feedback que lhes vem em relação, portanto, feedback das famílias em relação ao grupo? Em relação a este grupo de jovens em particular, as famílias são famílias estruturadas e são católicas, praticantes, portanto há a sintonia entre os jovens que estão no grupo e aquilo que é o seu contexto familiar. Portanto, não existe este desfasamento neste caso, mas pode haver outros elementos futuros do grupo que tenham outro nível de... tenham outros desfasamentos. Aqui há um entendimento por parte das famílias da importância que pode ser a presença deles num grupo de jovens e o incentivo até a participar, em abertura até para depois sairmos em conjunto à noite. Portanto, não há qualquer problema a esse nível. Agora, o que coloca inicialmente é que papel é que as famílias têm, as angústias em que a família tem um pouco para viver estes momentos da adolescência e juventude dos seus jovens e como é que lhe passam estes valores que às vezes em termos sociais não são os mais não são aqueles que são tidos em consideração. É um facto que as famílias têm que, mais do que dizer, têm que o fazer, têm que dar testemunho. Os jovens são profundamente justos, gostam imenso da justiça. Se há palavra que eles gostam, é justiça. E são muito críticos em relação à falta de coerência. E se os pais não são coerentes nas suas atitudes, é preferível que um pai que não seja católico ou uma mãe que não seja católica o assuma e o assuma frontalmente e o justifique perante o seu filho, mas aquele que o é católico também seja capaz de o assumir publicamente e de o assumir perante o seu filho. Viverem num contexto de uma, enfim, desculpe o termo, mas de uma paz podre, de um catolicismo medíocre, e depois exigir que o filho tenha uma intervenção em termos da Igreja Católica e que participe em tudo e que seja capaz de tudo, não é referência, não é um referencial válido para um jovem. Então, o pai ou a mãe devem ser o que são e devem o assumir. Se vão à missa, vão à missa. Se não são católicos praticantes, não são e têm gosto, mas digam-no frontalmente ao filho. Ele entende isso muito mais. Filho ou uma filha entenderão muito mais um exemplo e uma clareza, principalmente uma clareza vinda dos seus pais e a frontalidade com que o assumem do que uma atitude mais laxista, uma atitude menos, enfim, menos interventiva. Eles não entendem isso. Um jovem não consegue entender essa dualidade que muitas vezes encontra nas famílias e exige-lhe muito, mas depois eles próprios não são um exemplo ao nível, nem têm coerência. Às vezes não é preciso ser um exemplo e não ser excepcional, ninguém tem que ser excepcional. Têm que ser coerentes com aquilo que é a vivência pessoal deles, daqueles valores em que acreditam e aquilo que eles são. E essa coerência é entendida de imediato pelos jovens. Eles são permeáveis de imediato à coerência. Se um de nós é incoerente, destrói por completo o referencial positivo que tem, esse adulto tem, perante aquele jovem. E isso é muito difícil de retomar, é muito difícil de voltar ao ponto em que se estava. E, portanto, demora muito tempo a refazer uma imagem que se pode ter destruída no momento simplesmente por falta de coerência, pela mentira, pela não clareza na sua atuação e nas afirmações. Os jovens são muito justos e, portanto, não se... É verdade que às vezes são críticos e são um pouco... Podem ser até disparatados ou podem ir longe na forma como dizem as coisas, mas são intrinsecamente justos. Justos, puros, limpos, gostam de clareza, gostam de frontalidade, gostam de singeleza nas coisas. Não gostam aquilo que os adultos fazem, que é complicar as coisas, complicar as relações, tapar coisas umas com as outras. Eles gostam do máximo de clareza nas relações e eu acho que é isso que os pais devem ser. Se os pais num momento estão a passar um momento complicado da sua vida ou estão num momento muito bom, isso deve ser claro para os filhos. Eles devem ler isso com a maior das transparências. Gostam da verdade e querem muito. Descobrir a verdade. Gostam muito da verdade. E muitas vezes, pronto, como a senhora aqui até diz, eles colocam um ideal demasiado elevado em relação aos pais, e não só aos pais, também em relação aos professores. Em relação a tudo, em relação a eles próprios. O mais complicado é em relação aos próprios. Hoje em dia os jovens foram levados a ser muito exigentes consigo próprio. Por princípio, em termos da sua educação escolar, dos seus objetivos, em termos do seu desempenho na sociedade civil, e às vezes não são tão exigentes em relação àquilo que são os seus valores morais e até onde é que poderão ir como na sua espiritualidade. Portanto, o grau de exigência não está a par a esse nível, mas é muito difícil hoje em dia para um jovem conseguir gerir as expectativas que muitos pais às vezes lhe criam. São expectativas demasiado pesadas que eles carregam nos ombros e que às vezes lhe toldam e limitam a sua atuação, o seu andar e desenvolver até outro tipo de capacidades mais interessantes e intrínsecas que eles têm e gostariam de poder desenvolver. Portanto, os pais devem dar um espaço de liberdade para que os filhos se mostrem e digam também o que é que querem fazer. É verdade que é normal que os pais queiram o melhor para os seus filhos, mas não aquilo que eles consideram que é o melhor. Também abrir um pouco aí a mente e lhe perguntar o que é que eles gostariam de fazer, de ser e ao ritmo que eles gostariam de fazer. O peso que os pais às vezes colocam nos ombros dos filhos é muito grande. E isso cria-lhes para ele frustrações profundas e de achar que não conseguem atingir aqueles objetivos que não foram definidos por esses jovens, foram definidos pelos pais desses jovens e alguns objetivos dos quais os jovens nem sequer se identificam. E, portanto, isso é um grave problema hoje em dia da juventude, é viver com essas frustrações contínuas, porque sobe-se em demasia esses patamares, e são patamares insuportáveis para eles serem capazes de cumprir. Oh, quem falhou. E não importa quem falhou. E não importa ter um dom. E não importa ter um dom. Manter a tradição. Saudar quem nos criou. Dar graças ao comer sem esquecer quem não o possa ter. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a responsável pelo Grupo de Jovens da Paróquia de Ceia, Sra. Arquiteta Maria da Paz. Continuamos a falar dos jovens e do Grupo de Jovens e da formação. Neste momento estávamos a falar dos pais e também deles. Fiquei com a ideia, a Sra. Arquiteta, que falou também do alto nível de ideal que os próprios jovens colocam em si mesmo. E quando assim é, também é complicado, porque pronto, vão precisar de muita ajuda, porque pensam que tudo é muito bom, não é? E depois é necessário que alguém os ajude, enfim, vou dizer, a aterrar. Porque se eles continuam com aquele nível, de facto, demasiado elevado, depois têm dificuldade em se adaptar, não é? Não sei, penso que era também nesse aspecto que teria tocado nisso, não sei, ou eu interpretei mal. Não, não, é isso. Deixa-me só dizer uma coisa, a nossa sociedade lida mal com o erro. Há outras sociedades, felizmente, que já lidam com o erro de uma forma mais equilibrada. O erro é um momento importante para se prosseguir, para se melhorar. Para se dar o passo seguinte, é assumir os erros. E os jovens não estão preparados para que as coisas não corram da melhor maneira. Gera-lhes imediatamente um processo de frustração. Os pais, a meu ver, e eu como mãe, sinto que tenho a obrigação de preparar os meus filhos para que as coisas não corram bem. É normal, é dizer isso, é normal que as coisas não corram bem. Todos gostaríamos que tudo corresse perfeito e bem. Não existe isso. E, portanto, a normalidade é que tenhamos momentos bons, momentos maus, e que a forma como lidamos com os momentos maus é que nos define como pessoas. Mais até do que a forma como lidamos com os momentos bons. Os momentos bons é quase como todos nós sabemos lidar com a alegria, com os bons momentos, todos nós temos uma atitude correta. A forma como lidamos com os erros, com os falhanços, com os processos de ruptura, aí é que nos define como pessoas e é que define a nossa capacidade, o nosso grau de resistência em relação a... E é que nos reformulamos, é que crescemos. E isso deve ser passado de imediato e muito cedo, até na infância, para que os jovens, quando chegam à idade de juventude, não percebam que lá fora eles vão ter dificuldades. Não vão ter dificuldades, os pais não podem suavizar todos os passos da sua vida. Eles vão ter dificuldades, têm dificuldades na escola, têm dificuldades na aprendizagem, têm dificuldades em casa, no relacionamento interpessoal, têm dificuldades. A forma quase descontraída como eles lidam com isso e como ultrapassam essas dificuldades é que vai ditar a pessoa que eles serão amanhã. Costuma fazer reuniões com os pais ou não? Não, ainda não fiz nenhuma com a atualidade dos pais. Eu conheço pessoalmente os pais e quando os vêm buscar e vêm trazer, acabamos por ficar um pouco à conversa, acabam por ser situações mais de conversa cruzada, não uma reunião formal com os pais. Eu gostaria de fazer este ano, no passado, enfim, houve coisas que eu deixei fluir de forma mais espontânea, fui fazendo, como lhe disse, só bilateralmente essas conversas, não como um grupo. Creio que os jovens têm um conceito de família um pouco diferente do que nós tínhamos, não é? Eles aceitam os meios irmãos, eles aceitam, pronto, tudo como família, um pouco diferente do que... Os jovens são muito generosos e despidos de alguns preconceitos que nós temos, têm outros. Não quer dizer que não estejam despidos deles próprios de preconceitos, acho eu. Têm outros preconceitos que nós teríamos na nossa geração e que eles já não têm esses, felizmente. Mas são profundamente generosos. São generosos, têm uma visão ampla daquilo que é a família. Têm uma visão arejada também daquilo que é a família e o que é que deve ser a família, têm ideias próprias acerca daquilo que é a família e não as ideias feitas que nós ainda temos, que são restos um bocadinho de Estado Novo, do que é a família, do que é uma família monoparental ou de família parental. Eles são bastante abertos e amplos e partilham connosco essa leitura aberta que deve ter da família. Família é quando existe uma relação de amor entre todos os elementos que compõem essa família. Pode ter um pai apenas ou uma mãe, pode ter os filhos, ou pode ter um avô, ou pode ter uma avó, ou pode ter até um outro elemento que faça parte dessa família. Se existir amor e existir um bom relacionamento entre eles, é perfeita. É uma família equilibrada e perfeita. Podemos ter uma família de pai, mãe, dois filhos, sempre certa, que levou um relacionamento de 20 ou mais anos, e podemos ter ali um problema familiar. Não estão desprovidos desse problema familiar. Portanto, essa atitude muito formal, que educacionalmente todos nós tivemos em relação ao que é família, eles felizmente têm uma visão mais ampla. Agora, tem que se pôr o enfoque, e isso acho muito importante, e que a Igreja Católica tenha posto durante estes últimos anos um enfoque naquilo que é a estrutura familiar, a importância do núcleo familiar, seja ele constituído por que elementos for, e uma relação de amor profundo é o núcleo fundamental para que eles, na relação que eles têm com a sociedade, eles se apoiem. Quando tudo à volta ruir e falhar, eles têm um apoio na estrutura familiar e naquele amor incondicional, tal como existe, como eles têm o amor de Deus incondicional, é aquele amor incondicional da família para com eles e Deus para com a família. Portanto, e isso é um apoio que eles têm que o sentir a todo momento. Se não o têm, realmente é uma... obriga-os a levar a níveis de compensação depois no grupo e noutro tipo de campos que são os menos bons, não é? Eles são muito influenciáveis pela televisão e outros meios, mesmo que as pessoas não tenham valores, eles tornam-nos ídolos. Eu estou-me a lembrar do que infelizmente aconteceu com aquele rapaz, o Angélico, que faleceu, e o envolvimento que aquilo dava com aqueles jovens naquele funeral. E isto acontece, portanto, acontece com outros e acontece também até na própria profissão. Eles muitas vezes são influenciáveis na profissão que querem, um pouco até pelos filmes que veem. Parece-me que está em voga, e eles, a maior parte, querem ser investigadores criminais, porque eles acabam por ver aquelas séries e sim, isso influencia-os. Nota isso também, não? Noto. Todas as gerações se têm ídolos. Há ídolos de geração, seja uma figura mais mediática, sejam determinados grupos profissionais que são tidos como... ou são profissões de sucesso, ou são profissões muito mediatizadas pela televisão, ou por modas que ocorrem num dado momento e que depois acabam por se apagar, ou que socialmente também são bem vistas e de alguma maneira incutido também ao jovem. São profundamente premiáveis, sem sombra de dúvida. Mas se lhes fizer, ou se eles pensarem um pouco num processo um pouco mais reflexivo, não ser assim de momento, eles começam a identificar outro tipo de ídolos, outro tipo de referenciais um pouco mais profundos. Portanto, à superfície é verdade que tem esta, é como se fosse uma capa das figuras mediáticas, porque ganham muito dinheiro, porque têm muita visibilidade, porque a comunicação social as projeta para patamares inacreditáveis que nunca antes ninguém esteve. Mas, por outro lado, quando se volta a fazer a pergunta e se reformula de novo, e eles pensam um bocadinho, começam a surgir outros referenciais, outros ídolos para eles, e esses sim já fazem mais sentido. Outros já têm associados outros valores mais profundos, que não daqueles da superficialidade, com esses jovens. Portanto, se é uma pergunta rápida, é verdade que surgem esse lado mais mediático, mas se tiver algum cuidado lá atrás, lá bem no fundo, eles colocam esse ídolo mediático no sítio certo e colocam os outros ídolos, os outros referenciais de vida no sítio certo também. Acabam muitas vezes por ser pais, por ser figuras, já figuras mais notáveis daquilo que é a nossa sociedade, e acabam por as colocar no sítio certo. E, portanto, eles têm isso perfeitamente delineado. Não podemos é ficarmos com a primeira resposta que os jovens dão. Nós próprios temos que questioná-los também a outro nível, para eles revelarem a sua profundidade. Havia um estudo da Universidade Católica de Valência acerca dos jovens com 20 anos. Então dizia, um em cada quatro jovens não encontra sentido para a sua vida e para a sua existência. Os outros três em cada quatro acham que a vida tem sentido quando se sentem úteis aos outros. Cá está, portanto, não há dúvida que os jovens... Eles precisam de se sentir úteis. Uhum. Daí a importância da ação social e da ação ambiental, dessa compete-nos a todos nós, sociedade, levá-los a partilhar desde muito cedo uma atuação, mas uma atuação que dê fruto. Não é uma atuação simplesmente, sei lá, de recolha de alimentos uma vez por ano, no Natal. Não é atuações desgarradas, é uma atuação mais de fundo, e eles sentirem que fazem realmente, que podem fazer a diferença com a sua pequena intervenção em termos sociais. Serem chamados a atuar. E isso ganha um sentido. Aliás, vê-se muito bem os jovens que fazem voluntariado, a atitude que eles têm perante a vida, o crescimento moral que eles acabam por desenvolver é extraordinário, e isso acaba por os motivar também a desenvolver outras capacidades a outro nível. Portanto, tal como se desenvolve novas capacidades por aprender música, também se desenvolvem novas capacidades por desenvolver o seu lado caritativo. E a sua ação para com os outros, e focar-se mais no outro, como manda a religião católica, e menos nele. Portanto, o jovem tem que ser capaz de se conhecer a si próprio, mas sistematicamente também se focar no outro e dar valor ao outro. É uma fase da vida muito focada em si próprio, é um facto, mas o dar valor ao outro é determinante, e dar-lhes um sentido de vida que alguns deles, é verdade, que têm dificuldade em encontrar. Ao tornarem-se úteis, eles ficam felizes, porque a felicidade vem daí. E talvez isso seja um bom incentivo para que eles, portanto, pretendam continuar a ser úteis. Se frustra, quanta não leva a nada, quantos dias nos custa a boca calada, e quanto tempo falta até se cumprir cada coisa adiada. Havemos de conhecer o lugar mais belo. Onde nos encontraremos todos, e onde a cada manhã se juntem homens e mulheres à força da nossa voz, homens e mulheres felizes no mais fundo de nós, no mais fundo de nós. Havemos de conhecer quanta estrada se frustra, quanta não leva a nada, quantos dias nos custa a boca calada, e quanto tempo falta até se cumprir cada coisa adiada. Havemos de conhecer lugar mais belo. Onde nos encontraremos todos, e onde Senhora arquiteta, nosso tempo não está longe do fim. Eu vou-lhe colocar uma questão, a fugir um pouco agora dos jovens. O Papa esteve recentemente na Alemanha e citou uma frase que caiu lá como uma bomba, e que é a seguinte: a Igreja tem mundo a mais e conversão a menos. O que é que lhe parece desta frase, que não foi só para os alemães, mas que é para todos nós, não é? Eu não tinha ainda refletido sobre essa frase, mas... Depois, é claro que a própria Rádio Renascença falou desta frase há poucos dias, e pronto, e dizia, portanto, que a igreja não são os templos, a igreja somos todos nós, e todos nós não são só os padres, não são só os bispos, mas é cada um de nós. Eu acho que temos que fazer um processo reflexivo pessoal. Todos nós, no nosso dia-a-dia, e há pouco vínhamos a conversar um pouco sobre isso, temos um ritmo de vida muito acelerado, temos também as nossas próprias prioridades, e não fazemos a nossa reconversão pessoal. Nós não estamos convertidos, sou católica praticante há muitos anos, não é? E preciso, há momentos em que preciso de me converter, de voltar a repensar aquilo que eu sou, qual é a minha atuação, qual é, afinal, o meu desempenho, se faz sentido continuar a atuar desta forma ou se poderei ainda fazê-lo de uma outra, melhorando, e preciso me converter de novo. Eu sinto que cada um de nós tem que fazer o seu próprio processo de reconversão pessoal, e realmente o mundo é imenso. Nós ganhamos uma dimensão e uma escala que nunca antes vista, não é? E temos que ser capazes de conter esse mundo enorme que nos rodeia, mas também ser capazes de olhar para dentro de nós, que é um mundo enorme também, aquele que existe dentro de nós, e ser capazes de nos converter àquilo que são os princípios basilares da verdade e do amor em Jesus Cristo. Porque temos umas solicitações imensas do mundo exterior, que nos coloca em causa muitas daquilo que são os nossos princípios, que são os nossos objetos de fé, e é bom que o coloquem, e é bom que sistematicamente sejamos capazes de nos reconverter a cada momento. Portanto, é um caminho também que se, como é usual dizê-lo, que se faz fazendo, não é? Portanto, não é um caminho que não está feito, é um caminho para se fazer todos os dias. E obriga a uma reconversão pessoal, sem dúvida. Eu revejo-me nessas palavras. Sra. Arquiteta, formou este grupo, tanto com o objetivo, como disse, da formação integral. No fundo, é o objetivo do escutismo, é o objetivo de outros grupos. Formar homens ou mulheres que no amanhã sejam úteis à sociedade. Vivemos num mundo que se diz tolerante, que condena a discriminação, mas no que toca à religião, os cristãos, pelo simples facto de serem cristãos, são de todos os mais perseguidos e mais discriminados. Eu há poucos dias vi um artigo em que, em cada 5 minutos que passa, morre um cristão pela defesa da fé. Como é que se justifica uma coisa destas? Quer dizer, quem procura melhorar a sociedade que seja vítima desta própria sociedade? Isto, infelizmente, é assim. Eu ontem estava a ver um e-mail, né, que me enviaram, por sinal até eu tenho aqui, e que dizia mais ou menos isto: um determinado senhor em Inglaterra, que trabalha numa empresa, tem carro da empresa, e colocou um crucifixo, uma cruzinha, 2 ou 3 centímetros. Na zona do para-brisas, e pelo facto de trazer tanto esse crucifixo, a empresa lhe tinha levantado um processo e que possivelmente iria ser despedido. Portanto, isto de facto é uma prova de intolerância, não há dúvida nenhuma. Isto é um pouco preocupante, porque penso que ninguém, como os cristãos, se preocupam em transmitir valores, em ajudar os outros, E depois, são vítimas da própria sociedade. Este caso, mas eu não precisava de citar este caso, eu podia citar vários e posso citar vários que infelizmente vão acontecendo nesta Europa, que já não falo que é lá nos países do Islão ou no outro lado qualquer, mas é mesmo aqui nesta própria Europa, infelizmente. A Europa, de formação, tem uma formação muito judaico-cristã, em Portugal então sente-se muito isso. E, portanto, nunca sentimos, de forma alguma, que o praticar a nossa fé tivéssemos qualquer tipo de atitude, porque era essa a fé maioritária e vigente. A intolerância existe em todas as sociedades. E a intolerância começa dentro de nós. Nós somos intolerantes para com os outros a muitos níveis e também em relação a pequenos símbolos, estava a referir, a pequenos símbolos da nossa prática religiosa. Não somos mais nem menos do que qualquer outra religião que defenda valores de bem. Não somos mais nem menos e devemos ter essa atitude de tolerância e de respeito profundo para com os outros. Quem não tem esse respeito, agora... são normas de uma empresa que são levadas ao extremo ou da nossa atitude que também não somos capazes de admitir no nosso local de trabalho aquilo que é a nossa fé diária, não precisamos de forma explícita e de forma às vezes também muito incomodativa pressionar os outros que estão à nossa volta. Podemos ser na mesma discretos, podemos ser na mesma... Agora, isso tem que ser claro no nosso perfil e na nossa personalidade. A intolerância vem muitas vezes em estes sinais exteriores, que não deixam de ser só sinais exteriores. A maior intolerância está cá dentro, nos nossos corações e no dia-a-dia. Temos que perceber, pelo menos a Europa tem que perceber, que tem se reformular... E tem que se reconverter. Há pouco falávamos da reconversão. A Europa precisa se reconverter. De novo, à espiritualidade. Aos valores importantes que são veiculados pela religião católica e por outras religiões que também, enfim, que as pessoas se revejam mais. Mas precisa se reconverter. Precisa se largar apenas da sua vivência diária, de caráter material, e descobrir todo um percurso que fez e que foi inovador ao longo do tempo e que levou até outras partes do mundo, e agora é como se tivesse envelhecido em si próprio, tivesse secado e precisa se renovar. E essa renovação vem de dentro, cada um de nós. Não podemos estar à espera de ser evangelizados de novo por outros povos. Essa renovação tem que ser criada de novo aqui dentro. Eu nunca senti essa intolerância. Portugal é um país bastante, por definição, um país bastante tolerante, e também é um país bastante tolerante em relação à religião católica. E estamos habituados a essa hegemonia, e quando acontece um caso ou outro, para nós já é incomodativo e já nos preocupa bastante. Há outras religiões que sentiram isso desde o início, muito cedo, e nós fomos intolerantes. Portanto, nesse sentido, sou uma mente mais aberta, e às vezes olho próprio eu próprio se fui ou não intolerante em relação a outros, mais do que aqueles que foram em relação a mim. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço a disponibilidade que teve para estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que nos deu a nós, Grupo de Jovens de Ceia, de poder partilhar aqui algumas das ideias, e a mim, em termos pessoais, como animadora desse grupo de jovens, talvez deixar uma palavra aos pais e aos educadores, que esta é uma altura muito importante da vida desses jovens e que eles precisam também desses momentos, se lhes sejam criados esses espaços e esses momentos de crescimento e de partilha e descoberta de valores que vão ser determinantes na sua vivência do dia-a-dia. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.